esse cabelo, se aproxima, vem sem medo. Chega perto como quem não quer nada. Passo a passo, vem bem, me faça. Sinta esse som, não se afasta, não. Teu cheiro é muito bom. Nosso encaixe é perfeito, segue o dum, dum, dum. Teu cheiro é muito bom. Nosso encaixe é perfeito, segue o dum, dum, dum. Meia-noite é o início. Dá um rolê que eu nem ligo. Depois volta comigo. Hoje você vai pra treta. Gosto mais de você quando me diz que vem. A gente se complicar não convém. Nega, cê tem tudo que elas não têm. O amor é simples, meu bem. O amor é simplesmente o bem. Sei bem, menino, onde tu quer chegar? E eu dobro, me desdobro pra te acompanhar. Não tem jeito, sei que ninguém toma mais o seu lugar, porque roubou minha consciência, sem recompensa. E ela até voltou, mas foi pra Lima, é sentença. Não se contenta, sabe qual a intenção. Se a noite mudou, foi pela sua presença. É o tipo de mulher que não tem medo. Eu sei que cada tipo de mulher tem seu segredo. Mas pra mim é só ela, comigo é só ela. E... que meia-noite ainda é cedo. Gosto mais de você quando me diz que vem. A gente se complicar não convém. Nega, cê tem tudo que elas não têm. O amor é simples, meu bem. O amor é simplesmente o bem. Quando ela passa, prima luz, tipo na passarela. Quando ela passa, brilha, diz que tudo passa a vida. Falou pra mim que passa os dias nas suas incertezas. Mas o que a gente tem, eu sei que nunca passa, nega. Quando ela passa, prima luz, tipo na passarela. Quando ela passa, brilha, diz que tudo passa a vida. Falou pra mim que passa os dias nas suas incertezas. Mas o que a gente tem, eu sei que nunca passa, nega. O amor é simplesmente o bem. O amor é simplesmente o bem. O amor é simplesmente o bem. O amor é simplesmente o bem.